4. Gente, no portão 4, escotejamento correto, chame para o pushback e acionamento, tá 3 anos 5 2. Volume 4-3 autorizado, sinal ILS. Autorizado ILS, informação estabilizada do volume 4-3. Boa noite, é o Webjet, Whisky Juliette, Juliette. Noite, Whisky Juliette, Whisky Juliette, Juliette, solicito autorização de reboque do pátio principal, box número 10, para o pátio 3, box número 612. Do pushback, chame para iniciar o reboque Whisky Juliette, Juliette. Iniciando chamará Whisky Juliette, Juliette. Inicie o pushback, chame para iniciar o reboque. Ambiente iniciando, Juliette, Juliette. 59, cruza 210. Boa noite, Web 599, autorizado chegada a Mari, desse mantém 2000, ajuste 9021, acendo identificação Web 5899. Vai via para 2000, 9021, 5899, obrigado. Alfa 3152, portão 4. Autorizado no portão 4, pushback acionar, 3152, chame táxi. Cabral, 3152. Norminha com a Bravo. Boa noite, 96, controle, sem identificação, desse mantém a 3000. Autorizado chegada a Mari, ajuste no 021, aguarde o final do ILS X-Ray, com 896. Perfil B21, ILS X-Ray. Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, Juliette, se encontra pronto para iniciar o pushback. A gente está pronto para iniciar o reboque. Está autorizado inicialmente até do, através do portão 612, Whisky, Juliette, Juliette. Reboque inicialmente até através do portão 612. Iniciando até através do portão 612, Whisky, Juliette, Juliette. Solo 57, taxi via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, Golo 643. O 05 ali decola, pistão na 0. Entra no 70 graus e 2 nós. Decolou 3 Lu, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, 05. Boa noite, boa noite, 05, cruzando 2 GPS. Dois contatos, suba e mantém nível 370, boa noite, 05. 370, boa noite, 05. Seguinte, aguarde o Gol tirar parquear à sua direita no 3. Após o mesmo parquear no 3, está autorizado o pushback acionamento. Ok, ele está parado aqui então e vai guardar o Gol. 3152. É que aqui só pode conectar o trator do push quando a infraero retira o finger. Aí dá-se atraso. Ah, tudo bem. Porque quando o senhor reportou, eu achei que já estivesse pronto. Tem um Gol que está. Deve estar com os passageiros já em pé querendo descer. Destino 344, desse mantenha 5.000, acione a identificação, reduza para 250 nós. Autorizado chegada à mar, ajuste 1021, aguarde procedimento ILS X-Way. Afirmativo, chama o táxi 3152. 52. Autorizado final ILS. Autorizado final ILS, 5899. Desse mantenha 2.000. 2.000, voo no 8.96. Trip 5344, desse mantenha 3.000, estaremos considerar a altitude em Itap. 3.000, Itap, restrição em Itap. Controle Salvador, boa noite, Altra 3170, uma Bravo. 3170, sem identificação, desse mantenha 5.000, ajustado em 1.021, autorizado chegada a mar e aguarde o procedimento final LS X-Ray. 5.000, 1.021, mar e aguardando LS X-Ray, capital 1.0, 1.0. Boa noite, TAM 3891, acione identificação, desça e mantenha a altitude de 5.000, autorizado a chegada a ponto, aguarde procedimento ILS X-Ray, o TAM 3891. Salvador 12685, alterna 1245, voo 1805. 2685, 12545, obrigado. 5899, chame agora a torre 1186, completando o final, o ILS. Chama a torre agora 186, muitíssimo obrigado e uma ótima noite. Somente com pouso. Obrigado. 1896, autorizado final ILS. Autorizado final ILS, 1896. Tríplice 344, desço mantenha 2000. 2000. 2000, 344. O 344, inicia do som para 1909, 354. 1909. Oi, boa noite, objeto 5899, na final do chat travado. Web 5899, boa noite, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1140 grau, 10 nash. Livre pouso 140 com 2, 5899. Então, 3152, decolou 08, chame o controle, 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom serviço, 3152. Salvador, Web Swift Juliette, Juliette contraparteado no pátio 03. Sente, Whisky Juliette, Juliette, para cancelheiro, boa noite. Obrigado, é uma boa noite. Oi, boa noite, então, 3152, nossa escuta, 2000 pés. 3152, contato, mantendo 330 na saída Puca, Jamaracaju. Subindo 330, tá 3152. Tá 3170, desse mantém 3000. 3000, tá 3170. Voo 1896, complete final ES, torre 1186. Boa noite. Salvador, boa noite. Boa noite, 9h30, passando o Dura. Boa noite, 9h30, Porto Simbra, mais certo travado. Boa tarde. Aí. 344, autorizado final, ILS, pista no zero. 344. O TAN 3170 solicita restrição de TAP, liberar a restrição de TAP, né? Liberado. Braço, 3170. Tá 3891, desse mantenha 4000. Webjet 5899, solo aos 11, taxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, até lá na sua escuta, muitíssimo obrigado, uma ótima noite, 5899. Obrigado, bom descanso. Obrigado. Libra tem secado, 996. 996, vento 1970 graus, 89, pouso autorizado, pistão no zero. Entre o ponto. Autorizado desvios. Após terminá-los, vou em Duna, descendo para 2000 e autorizado LS. Após desvios, 2000 Duna, autorizado LS, está 3170. 35344, chame Torre 1186, bom pouso. Corre 5344, número 2 para pouso, aguarde pista livre, vento 180 graus, meia dúzia de nós. O 3152 pode voar Aracaju? Dei solicitar o centro. Obrigado, Aracaju, tá 3152. Manda Aracaju, muito obrigado. Três oito nove um, desse mantém 3000. Irma e desconsidere as restrições em pelo. Transmissão Solos 15, taxi via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 04, boa noite, nosso filho. Então 3170, autorizado, final ILS. Autorizado, ILS, está 3170. Então 3152, chame Recife no 2685, alterno 2545, então 3152. 2685, alterno 2545, obrigado, até a próxima, alterno 3152. Tá. Boa noite, 6746 Web, informação Bravo. Boa noite, Web 6746, disse mantenha 4000. Autorizado chegada Mari, aguarde a LS X-Ray, pista em uso 10, ajuste 1020 agora, 1020. Chegada Mari, 4000, 1020, pista 10. Pode voar a etapa, beleza, amigo? 6746? Autorizado, Web 6746. Etapa 4000, 6746. Visão 70, ajuste agora 1020, chame Torre 1186. 286, bom trabalho, 3170. 891, desse mantenha 2000, autorizado final ILS. 3000, vai reportar estabilizado 3000, nós dois. Firma, e o ajuste é 1020 agora. 1020, 3000. E o 344 falou 16. Ative Alfa Juliette Portão 1. Alfa Juliette Portão 1. Salvador, muito boa noite, Altan 3170, passa Simbra, baixado e travado. Boa noite, Altan 3170, pouso autorizado, pistão no zero, ventando no 60 graus, 5 nós. Autorizado, pouso, pistão no zero, Altan 3170. 746, senhor, está livre da restrição de velocidade, altitude e estado? Afirmo, e desse mantém a 3000. 3000, aguardando dunas, 746. Tá 3891 no complete final do procedimento, chame torre 1186. 186, grato, uma boa noite. Boa. 6746, desse mantém a 2000. Autorizado direto Duna, reporte no localizador estabilizado. Duna 2000, reporte na estabilizado, 6746, obrigado. Ah. Zero, solos 20, taxi de Alfa Juliette.